palavras que acredito, todo o meu intuito. Qual o real sentido, motivo, valor da luz que você produz? Vejo mentes em prol da guerra e corações em prol da arte nesse mundo. Arte nesse mundo. Vida longa aos que propagam bem. A saga da caneta toma forma, tudo ao meu redor colaborando pra essa obra. Aqui e agora, FL e o XO, três kamikazes, impondo arte de propagar som em suas frases. Poder que vejo em cada ser que usa habilidade de transferir pra vida o dom da espontaneidade. Não é viagem, é imagem dos olhares comandados pelo sentimento de criar sua liberdade, por exemplo. Escrita fina, pensamento longe, compor a poesia com a paciência de um monge. Palavras vêm da fonte, exercício até mental, iluminando das mentes no contato musical. No centro eu vejo a roda de pessoas contemplando mais um artista que dá vida ao cinza desumano. A praça abriga o espaço pra sua apresentação, do mágico ao malabarista, arte em ação. Função de dar vida ao que esquecemos, de rir mesmo vivendo nos extremos. Lírios florescem no cimento, belo instrumento, muito além de vaias ou só palmas, que alimenta os corações e engrandece a alma. Vejo mentes em prol da guerra, mas que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta na escuridão, cores, imagens e um bom som. Vejo mentes em prol da guerra, mãos que plantam sementes de maldade nesse chão. Um sample funk ajuda no sentido jump. O horizonte não esconde meus sonhos gigantes. Visão clara dentro desse inferno flamejante. Sem me queimar, só proferindo passos adiante. Não vivo de instantes, sou mais que gritos e aplausos, alimentando o ego trip de viciante. Sou coletivo de episódio, amigos importantes. Me sinto bem ouvindo arte em cada semblante. É pro DJ que esquenta a pista, o set envenenado, ou pro escultor que traz beleza em traços abstratos. Mandala multicor brilhando o tempo existente. Vida é uma só, pra tu esquecer de vida é sempre. O sopro de Armstrong, a voz da liga eterna, ecoa além do tempo, ao longe da arte que liberta. A mente aberta faz do mundo um lugar produtivo. O que seria do samba ainda proibido? A dança e o clamor de terras africanas, pra celebrar a cultura em forma de arte que encanta. Vejo mentes em prol da guerra, mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta, luz na escuridão, cores, imagens e um bom som. Vejo mentes em prol da guerra, mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Amplificar com microfone, linhas riscadas no papel. Decifrar cores que se escondem, traços na tela com pincel. Tambor, magia, vem a fonte, dançar feito um vem do céu. Criar, eternizar seu nome, arte contra o mundo cruel. Arte contra o mundo cruel, arte contra o mundo cruel. Mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta, viva se manifesta. Luz na escuridão, cores, imagens e um bom som. Vejo mentes em prol da guerra, mentes em prol da guerra. Mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta, viva se manifesta. Luz na escuridão, cores, imagens e um bom som. Estação de mentes, coração que puxa sinceridade. Vozes pra transformar mediocridade. Ecoa pelo espaço inabitável, pode sobreviver em seguida proclamada e aceitável. As mídias são alto, o silêncio que esvazia a criatividade de pensar com autonomia. O sol traz a luz que aquece os sentimentos, cores pra nos guiar no escuro em que vivemos.